amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando, e eu não resistia pra você. Me apavorei quando vi o teu sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer quando vi o teu sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer. Pensei que nunca mais ia te ver. Uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. A primeira vez que eu te vi, no peito o coração bateu a mim e explodiu. Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, sonhei, tentei falar. Ah, pois não saiu. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, sonhei, tentei falar. Ah, pois não saiu. Me apaixonei eu vindo os olhos brilhando em outra direção olhando, e eu não existia pra você. Me apavorei quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, que nunca mais ia te ver. Chorei sem querer. Eu tenho uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Chorei sem querer. Aí, linda canção, né? Que o Eduardo Costa gravou e conquistou milhões de fãs com essa música. E a Márcia Farias dedicou para todo mundo. Um abraço aos amigos da Local FM, aí de Lavras do Sul, Márcio Machado, Mário Machado, Camila Oliveira. Parabéns aí pela mateada que aconteceu no último dia 28, viu? Parabéns a todos vocês aí da Local FM que organizou essa mateada. Foi a campanha do agasalho, foi sucesso, né? Parabéns. Um abraço a todos os ouvintes, a Daiane, enfim, todos vocês ouvintes da Local FM em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, barbaridade, tchê, como a audiência é boa aí, né? Um beijo pra todo mundo! Ronilson, os amigos da Adustina FM, aí na cidade de Adustina, na Bahia, onde nós temos aí uma audiência muito grande do nosso programa. Um beijo para vocês aí de Adustina, que ouve nosso programa. Um abraço, meu amigo Claudinei Botelho, aí em Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, Minas Gerais, também exibindo nosso programa. Um abraço a todos da equipe da Rádio Destaque FM. Fernando e Sorocaba cantam a verdade. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos. Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade e que eu tô trabalhando e tudo tá corrido. Fala que me viu